Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Turma Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Turma Livre, com Luiz Augusto Golo. São 10h04, hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro, está entrando no ar o Tema Livre aqui na Rádio Nacional. Hoje nós vamos tratar de um assunto que diz respeito a uma massa cada vez maior de brasileiros, até porque a expectativa de vida aumenta e com isso a massa de pessoas aposentadas e de idosos de maneira geral também vai aumentando. A previsão é de que em 12 anos mais ou menos nós temos, em 10 anos nós tenhamos já quase um quarto da população brasileira acima dos 60 anos. O Brasil, que já foi o país do futuro, que já teve uma grande maioria de jovens, agora vai envelhecendo a população, o que é um ótimo sinal. Primeiro porque é um planejamento familiar e segundo porque o cidadão está chegando às idades mais avançadas. Nós vamos tratar do novo fator previdenciário, que é a ideia que se mude mais uma vez aí o fator previdenciário, mas pela Câmara dos Deputados, eu já vi aqui que o negócio vai ficar para o ano que vem. O presidente Marco Maia, da Câmara dos Deputados, e líderes dos partidos aliados do governo disseram que a votação do novo fator previdenciário deve ficar para 2013. E para saber o que é essa proposta, o que muda, o que não muda, quais são as reivindicações históricas dos aposentados brasileiros, nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Reginaldo Matias, consultor jurídico da Associação de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social aqui do Estado do Rio de Janeiro, e o Mário Sérgio da Conceição, que é diretor previdenciário do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, o SINTAP, que é filiado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Eu dou bom dia aos dois e já peço ao Matias que comece. Matias, dá um pontapé inicial aí nesse debate, você que tem toda a pinta de quem entende tudo de previdência, de fator previdenciário e tudo isso. Não é bem assim, não. Na verdade, eu acho que no Brasil ninguém entende de previdência social. Cada um dá um chute numa direção. Mas no fundo e no fim de tudo isso, quem sofre mesmo são os aposentados. Aliás, essa questão, a questão chave aqui do nosso debate, que é o fator previdenciário, você já se referiu a ele aqui há uns minutos atrás, ela é uma questão que atende mais aos interesses dos trabalhadores do que dos aposentados. Porque os aposentados ou foram ou não foram atingidos pelo fator previdenciário, se aposentaram antes de 99, quando em 1999 foi erigido pelo governo Fernando Henrique Cardoso o fator previdenciário, ou se aposentaram depois e já foram atingidos pelo fator previdenciário. Então essa questão é muito mais importante para os trabalhadores. E eu, infelizmente, até pouco tempo, não vou dizer que hoje não tenha havido já alguma movimentação, mas até pouco tempo atrás fiz muitas críticas nos programas de que eu participo, sempre falando sobre vários assuntos, mas especialmente sobre previdência social, aos trabalhadores, porque os trabalhadores é que têm que se movimentar. A eles cabe o direito maior que o trabalhador tem, que é a greve, e que o aposentado não pode se valer dela. O aposentado não pode fazer greve. Ele já está em greve permanente, está em casa, dormindo, cansadinho e tal. Quando não volta a trabalhar, que é o que acontece na maioria das vezes, porque ninguém consegue mais se aposentar e viver com aquela miséria que o INSS paga aos aposentados e pensionistas. Então, eu acho que o fator previdenciário é questão muito mais importante, ou muito mais fundamental, eu uso a palavra fundamental, para trabalhador, para quem está hoje no exercício da atividade laboral, do que para o aposentado. O aposentado tem que lutar para que os seus proventos sejam melhorados, porque são hoje uma miséria. E isso nós vimos lutando há muitos anos. Nós lá da Asaprev, onde eu tenho o prazer de ser consultor jurídico desde que a Asaprev foi fundada há 27 anos atrás. É, na verdade, o fator previdenciário, ele estabelece perdas na aposentadoria na medida em que você antecipa ou que você tem direito pelo tempo de trabalho a se aposentar, mas não tem a idade que o governo estipulou como a idade mínima de aposentadoria, não é isso? É, façamos até um parâmetro aqui. Até pouco tempo atrás também, hoje foi um pouquinho mudado, mas até pouco tempo atrás, o funcionário, quando se aposentava, ele se aposentava com o valor integral que recebia na atividade, em atividade. Hoje mudou-se um pouquinho, mas até pouco tempo atrás era assim. O aposentado da Previdência Social, esse não. Ele sofre uma série de restrições, especialmente o fator previdenciário, que é uma fórmula mágica, um negócio inventado aí pelos burocratas da Previdência Social, para que possa reduzir, como você bem disse aqui agora, para que possa reduzir de uma maneira brutal o valor inicial. Porque o valor dos reajustes, esse valor a gente já sabe que vai perder ali na frente. Todos perdem. A tendência é que cada aposentado vai chegando mais próximo do salário mínimo, a cada dia que o salário mínimo aumenta um pouco mais e a aposentadoria aumenta um pouco menos. É. Então nós vamos ter problemas sérios no futuro, sim, mas não é com o chamado rombo da Previdência, que aliás não existe, é uma ficção de todos os governos. Não é só desse não, é desse, do anterior, de todos os outros. Mas nós vamos ter problema no futuro com a sobrevivência especialmente dos aposentados, mas de uma maneira muito mais específica dos idosos, porque idoso aqui nesse país é tratado como lixo. Idoso é tratado nesse país, vou repetir, como lixo. Não há legislação específica, e é que há. O Estatuto do Idoso não é regiamente aplicado, não é aplicado da melhor maneira possível em prol dos idosos. O que o aposentado, que também no fundo é idoso, vai querer disso? Desses governos, nada. Bom, eu quero lembrar você também que está acompanhando o nosso debate, que você participa pelo telefone 2176669, faça sua pergunta, faça sua observação, pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br, o telefone 2176669 ou o e-mail tema.livre@ebc.com.br. Mário Sérgio, nós sabemos que o trabalhador passa a vida descontando, desconta para o máximo, né? O máximo, o teto do salário da aposentadoria da Previdência. Quando ele se aposenta, vem essa fórmula a qual o Matias se referiu, que você tem que tirar, você se aposenta com 80% do valor do que você recebe, desde que eles começaram a informatização e que eles têm controle, que é 94 para cá. Como é que está a situação do aposentado hoje? Bom dia. Eu vejo a situação do aposentado hoje muito complicada, né? Eu tenho uma experiência, eu tenho por experiência a minha própria aposentadoria. Eu paguei sobre 14 salários mínimos e hoje eu recebo 4. Para onde foram esses 10 salários que eu paguei? Quer dizer, você teria de receber, então, uma aposentadoria referente a 14 salários mínimos. E eu tenho várias pessoas, vários amigos que pagavam sobre 20, sobre 18, por aí fora, e hoje estão com 2 salários. Eu sempre me digo para mim, poxa, eu paguei, depositei o dinheiro num banco, depositei para um agiota. Porque eu depositei sobre 14 e depois, no final, ele me dá 4 salários, o que, que é isso? É. Agora, nós temos um raciocínio aqui também que o Matias apresentou e que eu acho que a gente deveria aprofundar, que é essa questão do déficit da Previdência, que é uma ficção contábil e política, na verdade, porque isso vem em função da absorção pelo Tesouro Nacional de todas aquelas aposentadorias que não estão no sistema da Previdência Pública. Isso, exatamente. Não é isso? Eu queria dizer também que não existe déficit dentro do INSS. Já vê que eu tenho documentos aqui em mão, já mostrei para a companheira aqui, e isso já vem já acontecendo há 71 anos, que vem acontecendo isso. O governo sempre tirou dinheiro dos trabalhadores com a promessa de que vou pagar, e tem isso há 71 anos tirando e nunca pagou nada a ninguém. Hoje nossa perda salarial está falando em documentos aí, chega a 120%, e cadê essa diferença? Para onde foi isso? Quando é que eles vão pagar isso para a gente, para devolver isso para os trabalhadores, para os aposentados? Matias, você falou que os trabalhadores se aposentam E geralmente o trabalhador que se aposenta já é idoso, salvo exceções, ele já está na faixa de 60 anos para cima. Hoje em dia não tem mais exceção, não. Hoje já em dia não tem mais, se não. Aposentar não tem jeito. Não tem como. Mais, a não ser aposentadoria por invalidez, mas aí também... Razão, é por doença, essas coisas, estava em casos previstos na legislação. Então ele volta a trabalhar e ele já está com o salário cada vez mais... a aposentadoria dele já é uma aposentadoria mais baixa. Quando ele entra no mercado de trabalho, ele já entra ou volta ao mercado de trabalho, ele já volta também numa situação, como é que eu posso dizer isso? Ele é uma situação de segunda, um trabalhador de segunda categoria, porque ele já é aposentado, ele é visto, é bem visto no mercado de trabalho, é bem recebido. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, eu acho até que ele é muito usado, vou usar a expressão usado entre aspas, porque muitos dos empregadores, de uma maneira até bem incorreta, não chegam sequer a assinar a carteira dessas pessoas, porque eles já são aposentados, e aí a alegativa é de que, mas para que você quer carteira profissional? Você já é aposentado, não vai contar mais tempo. Só que hoje nós temos aí em andamento, não adianta essas pessoas que ficam contando muita história, porque contar história não resolve problemas. Mas existe hoje uma tese, a tese da desaposentação, que tem sido muito trabalhada pelos advogados sérios que trabalham com previdência social, que é aquele momento em que você, depois de se aposentar e voltar a trabalhar, se você faz você requer uma nova aposentadoria, daí o nome desaposentação, quando você requer uma nova aposentadoria, eliminando aquela anterior. Isso ainda não está definido, há sentenças favoráveis a quem faz essas ações, com certeza em primeiro e segundo grau, mas isso é matéria que está ainda para ser discutida no STF. Portanto, quem estiver me ouvindo aí, que for aposentado e for chamado por escritório para fazer desaposentação, e esses escritórios começarem a dizer que tem que adiantar R$6.000, R$4.000, R$5.000, não façam isso. Não façam isso porque não se sabe ainda qual a tese a ser defendida pelo STF quando julgar essa ação, que é uma ação civil pública, para definir essa questão da desaposentação. Mas respondendo objetivamente ao que você disse, eu devo esclarecer que, de uma maneira mais ampla, os aposentados e pensionistas da Previdência Social têm sofrido o diabo nas mãos do INSS. O INSS não cuida de aposentados e pensionistas. Eles se preocupam com um negócio chamado caixa previdenciário. E aí, como disse aqui o meu companheiro, vem para cima da gente querer contar a historinha de que há um rombo previdenciário quando não há. Porque eles pagam a ruralistas que nunca contribuíram. Aposentadoria rural nunca teve contribuição nenhuma. Trabalhador, eu e o meu companheiro aqui, antes de nos aposentarmos, eu também sou aposentado. Antes de nos aposentarmos, nós contribuímos durante muitos anos para a Previdência Social. O ruralista não, o sujeito não aposentou nada e sai do nosso caixa, sai do bolso do INSS. Enquanto isso não mudar, enquanto isso não for levado a sério, e Previdência Social não é levada a sério no Brasil, não vai mudar nunca isso, vai ficar nós assim. Nós estamos com o ouvinte Antônio Alves, lá de Volta Redonda. Ele telefonou, está na linha ele, não? Alô, Antônio? O Antônio Alves não está na linha, eu vou avisar ele para ligar de novo. Pai, mas caiu a ligação aqui. Você tem uma pergunta a fazer para o Reginaldo? Aí você passa para cá para o Reginaldo Matias para a gente. Para você entrar e falar também. Agora, queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Aliás, eu estou com o Marco Lagos, que é o secretário-geral da Força Sindical aqui no Rio de Janeiro, na linha, e eu gostaria que ele desse um bom dia e metesse a colher de pau nessa questão, que afinal de contas é uma questão tão polêmica, né? Bom dia. Alô, Marco Lagos. Opa, companheiro. Bom dia. Como é que você acompanha essa discussão em torno da revisão do fator previdenciário, essa mudança que se anuncia, que o Legislativo diz que ficará para o ano que vem, mas que vem em função do aumento da expectativa de vida e do brasileiro? E eu queria saber se você pensa que isso vai beneficiar o trabalhador ou não. No geral, eu analiso da seguinte forma. Eu vou para uma linha também da questão do porquê que a Câmara Federal, ela se omite a estar votando e vetando o ex-deputador presidenciário, que foi um dano total, não só aos aposentados, como também nós temos nós, trabalhadores da ativa, temos que ficar preocupados. Eu vejo também que a população que empreende atividades não está dando muita atenção para isso, até porque em geral, o brasileiro só se preocupa com o problema da empresa. E a gente tem que fazer a mobilização, porque eu soube recentemente lá da Câmara Federal de que não há um interesse, até mesmo da presidenta, de botar em pauta isso para votar. Aí você fica assim, poxa, o problema é caixa, conforme não sei se foi o doutor Paul Mário que falou agora há pouco, mas que o problema de referente à questão do caixa, eu acho também uma outra situação que é uma verdadeira mentira. Porque a Previdência, ela tem condições sim, não só por uma questão do seu patrimônio que ela tem, a arrecadação, independente do que chamam de fraude também, que tem, mas ela é mais uma questão de querer especial o direito do trabalhador e do aposentado. Tá a certo. Questão da mudança, a gente sabe que também depois que fica no vício dessa política que está sendo feita para a questão dos aposentados da Previdência Social, esse vício, ele está vendo muito do instante só. Então, por isso que tem essa proposta da questão da idade, do fator 85, 95, que é uma sugestão feita aí pela Sindicato Nacional dos Aposentados, liderado pelo companheiro João Inocentini, que ele tem mais informações técnicas do que eu para dar, onde a gente trabalha em cima de que melhora um pouco em relação do que está. Eu acho que a gente tem que trabalhar as coisas e tentar ver se, ao invés de deixar ficar péssimo a vida toda, vamos fazer umas provas homeopáticas e começar a dar um retorno, já que eles insistem em dizer que não tem caixa. Entendeu? Certo. A fórmula 85-95, a que se referiu o nosso companheiro, é um degrau que você sobe. Sem dúvida, ela é melhor do que essa excrescência chamada fator previdenciário. Mas ainda está longe do que os aposentados merecem, ou melhor, do que os trabalhadores merecem, porque, repito, a questão é dos trabalhadores. Quem está aposentado, já está aposentado. Agora, os trabalhadores, esses que precisam lutar, como meu companheiro da Força Sindical, para mudar esse fator previdenciário, ainda que seja para a Fórmula 85-95, e depois tentar subir um novo degrau, acabando com tudo, fator previdenciário, Fórmula 85-95, e chegando a um resultado que atenda aos interesses do trabalhador que contribuiu durante anos. A verdade é que o fator previdenciário é ele em si, a excrescência, seja na fórmula nova, seja na fórmula antiga, né? Porque perfeito. Se você passa a vida, você passa a vida contribuindo para ter o direito, quer dizer, você tem a expectativa daquele direito ali e é frustrada essa expectativa por equações que são contábeis, equações do governo, são contas de chegar. Essa questão do déficit previdenciário, eu queria aprofundar um pouquinho essa discussão, porque independentemente do roubo, das fraudes, das denúncias que envolvem episodicamente, sazonalmente a Previdência Social, o que nós vemos é a Previdência promovendo leilões de imóveis e terrenos que ela tem como resultado de ações judiciais em que ela move contra empresas que faliram que acabam dando aqueles bens como pagamento de dívidas previdenciárias. E aí a Previdência leiloa esses bens e nós vemos o próprio governo, a Receita Federal, o Dataprev e tal, é quem arremata isso aí para poder ter suas sedes em outros lugares, isso no Brasil inteiro. Só isso já mostra que a Previdência é superavitária, não é não? É, a Previdência é rica, o segurado é que é pobre. Essa é a realidade nossa aqui. E corroborando com o que está dizendo o companheiro Lagos aí, eu devo lembrar o seguinte: o Brasil é dirigido há mais de 8 anos, há quase 10 anos, por um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Esse Partido dos Trabalhadores devia estar voltado para as questões dos trabalhadores especificamente, como eu, como meu companheiro aqui do lado e como o Lagos. E não está, porque o que tem sido feito para evitar a votação desse fim do fator previdenciário é uma loucura. Agora mesmo, lá em Brasília, o presidente da Câmara se acolheu ante a presidência da República e não conseguiu colocar em pauta a matéria para ser discutida. Nós não podemos conviver com isso. Os poderes são independentes. O Supremo Tribunal Federal representa o Poder Judiciário, o Congresso Nacional é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e a Presidência da República tem lá uma presidente com os seus ministros. Isso tem que ser independente e autônomo. Não é possível a gente conviver com um poder acolhado perante o outro. Não dá para viver assim. É o que o Marcos Lago falou ainda há pouco, é que ele lá em Brasília sentiu, percebeu ou teve até indícios concretos de que não há interesse do governo, isso que você acabou de dizer, Matias, não há interesse do governo em votar essa questão do fator previdenciário. No entanto, essa ideia, ela surge dentro do próprio executivo. Essa ideia é uma ideia de correção de uma situação apoiada no aumento da expectativa de vida da população, ou seja, não há como você negar uma realidade tão, né, tão evidente como esse aumento da expectativa de vida. Lagos, o que... É verdade. Deixa eu só dizer uma coisinha rápida só. Em seguida, Lagos me corrija até se quiser, mas parece que o governo pretende dar aposentadoria às pessoas na véspera da sua morte. Quer dizer, olha, quando é que você vai morrer? Eu vou morrer com 75 anos, 4 meses e 3 dias. Então vamos te dar aposentadoria com 75 anos, 4 meses e 2 dias. Aí você recebe um dia e vai para dentro do túmulo. A impressão que causa é essa. Desculpem, Lagos, mas prossiga você aí na resposta. Desculpe a interrupção. Fazer uma adenda aí no comentário. É o seguinte, é que tem coisa também que a gente sabe, a gente não pode estar citando assim, acho que é chato não ter fonte, essas coisas todas. Mas o próprio presidente da Câmara recebeu uma recomendação do governo para poder não botar em pauta. E às vezes, a gente conhece um pouco o Marco Maia, ele tem lá uma tendência pelo lado de defender o trabalhador, os aposentados, mas às vezes o jogo político não permite, né? Então, a gente, as centrais sindicais, aí a CUT, a Força Sindical, o CTB, o GT, o Banco Central, a gente tem feito muitos trabalhos de mobilização aí em Brasília, e eu acho que a gente tem que intensificar mais isso, não só em Brasília, como nos estados também, perfeito? É verdade. Eu queria que o Mário Sérgio da Conceição, que é diretor previdenciário do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos aqui no Rio de Janeiro, embora seja um sindicato nacional, falasse um pouco também sobre essa questão. Mas antes, eu quero lembrar você que está acompanhando o debate que nós estamos recebendo as perguntas dos ouvintes pelo telefone 2176669, inclusive do Antônio Alves de Volta Redonda, que está acompanhando o debate. A ligação caiu e ele não retornou ali até agora para fazer a sua pergunta. Pode ser até que já tenha sido respondida aqui no que nós estamos falando, mas você que ainda não teve sua pergunta respondida pode entrar em contato conosco por esse telefone ou também pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Mário Sérgio, você agora. É engraçado, né? Na passagem da faixa do Fernando Henrique Cardoso pro Lula, meus olhos brilhavam, né? Naquela expectativa, com a esperança do Lula melhorar a vida dos aposentados, trabalhadores, né? Mas, no entanto, não sei se vocês lembram, o Fernando Henrique pegou o Lula, foi lá para trás, por trás dos bastidores, né? E falou assim, olha, eu vou dar um aumento de, se me falha a memória, foi 19%, mas daqui para frente você não vai dar mais nada. Eu não sei se mais nada que ele falou que para não andar, deveria ser para fazer caixa para os políticos trabalharem, fazer suas campanhas. Só pode ter sido isso, porque isso já vem acontecendo há 71 anos para cá. Quer dizer, entra governo, sai governo, espoliando, roubando os trabalhadores e nunca repõe nada. Então, quando é que esse quadro vai se mudar? Eu tenho o meu raciocínio do seguinte, que essa previdência social, ela deveria ser rachada, deveria ser entregue as suas categorias de origem, dos sindicatos do IAPI, IAPC, IPTEC. Aí é que eu queria ver como é que eles iam meter a mão no fundo de previdência. se racharmos isso aí, entregar para suas categorias, fica difícil para eles. Aí, Mário Sérgio, nós voltaríamos ao que era antes do golpe militar de 64. Exatamente. E a PT, e a PTEC, e a PC, e a, né? E a PI, esses institutos de aposentadoria todos. Agora, eu gostaria que o Matias explicasse uma questão que eu sempre questiono, sempre me perturba a mente essa questão de como é que os trabalhadores perdem tanto e tão rapidamente depois de contribuírem durante décadas numa expectativa. E aí, quando se aposentam, perdem, como falou o Mário Sérgio agora, ainda há pouco aqui. Quer dizer, você contribuiu com 14, 18, 20, e agora não, que agora tem o teto, né, de contribuição, mas você não se aposenta nunca. Nem sequer pelo teto. Como é que é essa mágica? Isso. Na verdade, a legislação, ela, eu vou ser sincero aqui, como sempre sou na minha vida, a legislação nunca vinculou, nunca, em época nenhuma, vinculou que os proventos a serem recebidos pelos aposentados deveriam ser regulados da mesma maneira que era a contribuição, o que já era uma safadeza, vamos usar a expressão correta, mas era a legislação. Você contribui sobre X salários mínimos, mas não quer dizer, a legislação não dizia isso, que você será aposentado com X salários mínimos. Mas o que chama mais atenção, e daí a tua preocupação e o teu não entendimento dos fatos, é que quando chega a época em que vai se fazer um reajuste na Previdência Social, há sempre aquela velha historinha de boitatá. Não há caixa, não há dinheiro, arrombo da Previdência. Se aumentar mais do que 6,77% vai quebrar a Previdência. Eu, aliás, nunca consegui descobrir onde é que tem esses 0,77%. Como é que eles descobrem isso? Devem ser gênios. Eu sou uma besta quadrada porque eu não consigo entender isso. Por que é 6,77%? Por que é 7,09%? Porque não 0,8%, porque não 10%. Porque não 0,8%, porque não 10%, Não consigo entender isso. Mas sempre é assim, na hora do reajuste de aposentados e pensionistas, que é feito uma vez por ano, esse reajuste nunca, nunca privilegia, da mesma maneira que privilegia o trabalhador, aos aposentados e pensionistas. Enquanto o salário mínimo aumenta de duas maneiras, quer dizer, primeiro com o percentual correspondente à correção, à correção monetária do ano, e mais um ganho que o governo diz quanto é, ele diz quanto quer, diz o valor que quer, não dá esse valor, esse mesmo ganho para aposentados e pensionistas. Então a tendência é uma corrida da tartaruga com a lebre, porque a tendência é que cada vez mais o valor dos aposentados vai chegando perto do salário mínimo. Hoje em dia, nós temos alguma coisa em torno de 70 e alguma coisa por cento de aposentados recebendo apenas um salário mínimo. Um salário mínimo de R$622, que não dá para ninguém sobreviver. Eu estou falando ninguém porque é ninguém. Nem nós aqui que vivemos no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, nem o cara que mora nos cafundós do Piauí. Não vive com R$622, ninguém vive. Aliás, e a propósito, agora nos jornais dessa semana, fizeram um cálculo, acho que foi a Diese até dos trabalhadores, fez um cálculo dizendo que hoje o salário mínimo teria que ser de acordo com os preceitos constitucionais, que dizem para que serve o salário mínimo, é que a Constituição não é levada a sério, seria de 2.000 e qualquer coisa perto de R$2.500. Esse teria que ser o salário mínimo. Para atender as cinco necessidades básicas do trabalhador, que é moradia, transporte, residência, aquelas necessidades, alimentação até lazer, né? Que estão previstas na Constituição. Uma certa vez, num debate na TV, acho que foi Globo News, entrou lá uma pessoa da França, uma correspondente da França, falando sobre aposentadoria de lá e aposentadoria de cá. E o ministro da Previdência estava lá em Brasília. E eu fiz uma pergunta singela. Eu falei, se o senhor quiser me dar a aposentadoria que tem lá na França, eu aceito. Quanto é a aposentadoria aí da França? Aí a mulher chegou lá e disse, aqui é o salário mínimo aqui. Quanto é o salário mínimo? Falei, 4 mil e não sei o quê. Eu falei, tá, pode dar para os brasileiros aqui que todos vão aceitar e vão ficar batendo palmas para a Previdência Social. Esse é o verdadeiro problema. Na hora de reajustar aposentados e pensionistas, ninguém usa critério nenhum, a não ser aquele de corrigir monetariamente o valor que você tinha. Mas corrigir monetariamente é apenas atualizar o dinheiro, que não significa nada, aliás. É correr atrás do rabo, é o cachorro correndo atrás do rabo. Agora, antes de passar para o Mário Sérgio, só um instantinho, Mário Sérgio, eu queria registrar aqui que, de anos para cá, o salário mínimo vem sendo corrigido e vem tendo ganho real, como disse o Matias aqui. Há uma política oficial do governo de aumentar o salário mínimo, e essa política vem, se vocês se lembram, ainda da campanha eleitoral em 2002, quando uma das questões da plataforma política dos candidatos era um salário mínimo equivalente a $100. O salário mínimo hoje é de $300, ou um pouquinho mais do que isso. O que, se corrigisse a aposentadoria no mesmo nível, seria, não é? Nós estaríamos melhor, mais bem situados nesse debate da Globo News com a Previdência Francesa, né? Agora, Mário. Eu fico meio perdido quando o governo paga um salário mínimo para certas aposentadorias. Mas 78%, se não estou enganado, dos aposentados, nossos companheiros aposentados, recebem um salário mínimo apenas. Só 22% recebem mais. Tá, você deixou bem claro. E recebem um salário mínimo. Mas o teto do INSS é 3.716. Ora, vê, se você pagou sobre 10 salários mínimos, quanto é que você teria que receber de aposentadoria? 6.200 e pouco, não é isso? Não, e ninguém recebe o teto. E ninguém recebe o teto. O teto já é metade do... Já é metade do salário mínimo. Se você pagar sobre o teto, tem que receber 6.222 de aposentadoria. Verdade. Mas o teto do INPS é 3.716. Eu queria uma explicação, doutor. Como é que você pode me explicar essa situação? Eu vou explicar da maneira mais simples. Não tem explicação. Mais franca possível, né? É. Ô, Lagos, como é que você vê isso aí? Eu acabei não ouvindo bem. Você precisa replicar para mim? Sim, nós estamos falando aqui sobre essa questão de contribuição para a Previdência sobre 10 salários mínimos. Você deveria se aposentar com com esse máximo. A Previdência em si, ela já tem uma contribuição máxima e uma aposentadoria máxima, um teto de aposentadoria que é de 3.700 e poucos reais, e que sequer esse teto é cumprido, porque você tem no máximo aí 80% disso aí. E nunca você vai ter os 100% que seria sobre o que você contribuiu ao longo da vida produtiva. Isso aí que a gente está discutindo. Pois é, e isso aí que gerou aí milhares de ações da justiça, né? Porque cria um passivo muito grande, congestiona os órgãos públicos, gera mais custo para o governo. Então a gente fica vendo o seguinte: se nós temos uma contribuição proporcional aquele salário nosso, eu acho que é um padrão de vida que você construiu sua vida toda. Tem que ser mantido, né? Então, é uma forma de ter a base que nós tínhamos, que era por salário mínimo, antigamente, antes das mudanças das regras aí, porque outra situação que acontece também é a lei previdenciária, quase que todo mês tem uma ideia nova, e fica uma situação, até os caros juristas aí, advogados, eles têm que estar se atualizando, porque muda demais, é uma coisa assim de louco. Isso prejudica. E é por isso que vem mudando aí a questão da base de salarial, de aposentadoria, essa questão das pensionistas também. Eu acho que se a pessoa tem um padrão, tem que continuar com aquele padrão de vida, porque ela já está naquele ciclo vicioso daquele padrão. Ela se aposenta, o cara tem que comprar remédio porque antes não comprava. Remédio caro, né? O governo agora tem essas propostas aí desses genéricos aí, que também algumas pessoas colocam em dúvida a sua qualidade. Mas é um gasto muito grande com remédio, com doença, com médico. E acaba o vestimento, que são as coisas que para eles tem que ser supérfluo, né? Porque tem que se alimentar também, é uma dificuldade. Se aposentado hoje, eu não tenho aqui agora no momento, mas é uma grande gama de aposentados, é o esteio da família. Pois é, isso que eu ia dizer também. Porque ainda tem muita gente desempregada, essas coisas todas. Pois é, a Força Sindical, você é da Força, né? Você é secretário-geral da Força Sindical aqui no Rio de Janeiro. A Força Sindical tem isso como uma das suas bandeiras de luta e ela vem lutando por essa questão também dos aposentados, ou ela só cuida de trabalhador na ativa? Já que o aposentado continua na ativa na maior parte dos casos, como até o Reginaldo Matias aqui ressaltou, e também o fato de que com o dinheiro que está ganhando, como diz o Mário Sérgio, não dá, você tem que arrumar um negócio para viver. E a Força Sindical está atenta a isso? Olha, atentíssima. E nós estamos já fazendo em nossas plenárias, vamos estar pautando N coisas de bandeiras a nível nacional, e dentre as quais o aposentado é um dos cuidados de ponta nosso. Né? Tanto é que, através de alguns companheiros nossos aí, nós fundamos o Sindicato Nacional dos Aposentados, visando o quê? Visando uma organização, junto além de outros sindicatos, como a CUT também tem, e outros companheiros independentes, para a gente fazer as reivindicações específicas, tá certo? Certo. Para poder a gente colocar, para fundar o Sindicato dos Aposentados, se eles não contribuem, se eles não têm, mas a gente tem que ajudar, porque o aposentado foi quem ajudou o Brasil a chegar onde ele está chegando. É verdade. O Marcos Lago citou um dado que eu achei muito apropriado, muito pertinente nessa nossa discussão, e eu gostaria que vocês falassem um pouco também. Nós temos, pelo IBGE, o último censo apontou que, principalmente nas regiões metropolitanas, é grande, é crescente o número de famílias que vivem da aposentadoria de um dos seus membros, e que é o membro mais antigo, mais idoso. E em muitos casos, em alguns casos, eu digo, não vou generalizar, essa pessoa vira um refém da família, dos mais novos, vira refém no sentido de não ter nem a posse do próprio cartão de aposentado. Então eu gostaria que vocês comentassem isso, porque é curioso, quando nós temos uma política de emprego e de formalização da economia efetiva e muito agressiva por parte do governo, nós temos hoje um índice de desemprego histórico, de tão baixo que é, desde 94, que não é tão baixo. Eu gostaria que vocês analisassem isso. Como pode isso? Como é que nós temos um desemprego tão baixo, ao mesmo tempo, tantos aposentados sustentando os filhos e netos? Bom, em primeiro lugar, deixa eu lembrar que essa questão ela é mais atinente aos idosos do que aos aposentados, embora você lembrou muito bem que o aposentado é aquele que sustenta hoje em dia, em muitos casos, a própria família da maneira que pode, com o dinheiro que recebe. Tudo certo, muito bem, essa é uma realidade, essa é uma verdade. Mas a gente tem que lembrar também do seguinte, o idoso hoje em dia aqui no Brasil é tratado como lixo, mas é tratado como lixo em todos os sentidos, pelos governos, municipal, federal, estadual, nas suas comunidades, nas suas famílias, nas suas casas. Não são raras as questões que a gente encontra lá na ASAPREV. Eu disse aqui no início, nosso companheiro comunicador, eu sou consultor jurídico da ASAPREV, que é uma entidade que já tem 27 anos de existência e que congrega aposentados e pensionistas da Previdência Social. E a gente recebe lá queixas e mais queixas e mais queixas de fórmulas que usam os familiares, os filhos, às vezes a própria mulher do aposentado, para tomar o dinheiro que ele recebe. Você lembrou bem, com o cartão magnético, ou até mesmo obrigando a que esse aposentado faça dívidas. Esse famigerado empréstimo consignado, por exemplo, eles obrigam que o aposentado faça empréstimos consignados, de que eles levam vantagem. Eles veem que levam vantagem desses empréstimos consignados. O empréstimo consignado, na verdade, ele só vai servir ao aposentado se o aposentado tiver uma vida economicamente ativa, se ele viajar, né? Se ele tiver uma vida mais... Agora, se ele for só aposentado, isso é uma armadilha, como você disse, famigerado, BME, famigerado. A maior parte das vezes quem usa o dinheiro empréstimo consignado não é o aposentado, são membros da sua família, é são verdade. Os filhos que estão com dívidas, é a mulher que quer comprar um vestido a mais, quer ir no cabeleireiro, no raio que o parta, até por... e é isso que acontece frequentemente, o aposentado acaba ficando com uma quantiazinha pequenininha para receber, e aí chega lá no nosso escritório, no nosso departamento jurídico, solicitando uma fórmula para ele sair daquilo, mas sair como? Isso é uma agiotagem com o beneplácito do poder público. O empréstimo consignado é isso, é uma agiotagem com o beneplácito do poder público. É, na verdade, esse consignado, ele vai atender aos interesses da família e não do aposentado, até porque um dos problemas que nós vemos é que o aposentado não ganha o suficiente, né, Mário? Isso aí é complicado. É, a minha preocupação com os aposentados é tamanha que houve um primeiro congresso municipal lá em São Gonçalo, do Conselho dos Idosos. Eu apresentei um projeto lá pedindo, inclusive, uma delegacia específica para os idosos. Eu pedi um hospital para os idosos, entendeu? E, enfim, quer dizer, você vê tanta barbaridade com os aposentados... Idoso não fica doente, rapaz. Exatamente. Idoso não fica doente. Para o governo, quem fica doente são as criancinhas, os adolescentes. Idoso não fica doente para o governo federal. Mas eu pedi essa delegacia exatamente por essa questão. Porque eu tenho, por exemplo... vários relatos de aposentados que os filhos intimam o pai a ir lá fazer o empréstimo. Estou dizendo isso de cadeira, que eu tenho casos na minha rua, entendeu? Que a senhora, coitada, fez três empréstimos, um em cima do outro, para o filho, e hoje ela não tem nem o prazer de estar dentro da sua casa, tem que sair de sua casa porque o filho botou para fora. Então isso é barbaridade, você, como filho, botar seu pai para fora de casa e ficar com a casa para morar. E aí? E também a verdade é que você, quando faz o empréstimo, independentemente de ser seu pai, sua mãe ou quem quer que seja, você faz o empréstimo no nome de alguém, você não tem tanta responsabilidade assim, né? Se essa pessoa aceitou esse jogo, coagida ou não, ou de boa vontade, essa pessoa está assumindo esse risco. Eu queria voltar um pouquinho, só para lembrar, a Luciana me passou aqui uma tabela interessante, viver mais e trabalhar ainda mais, que parece que é esse o lema final da história, não é isso? Então, em 1999, corroborando o que o Reginaldo Matias falou ainda há pouco, em 1999, a aposentadoria média para quem tinha um salário em torno de R$ 1.000 era de R$ 840. E em 2005, esse valor caiu para 734, para os mesmos R$ 1.000. Lembre-se que 1999 foi exatamente o ano que foi instituído o fator previdenciário. Exatamente. Não por acaso. Exatamente por isso que essa estatística começa aqui em 99. E agora em 2011, quer dizer, quem está com um salário médio de R$ 1.000 e que em 99 se aposentava com R$ 840, hoje... está se aposentando em 2011 com R$ 716. Ou seja, é curioso, porque isso aí, se você disser, não, é R$ 700, R$ 800, não, a diferença não é grande. Sim, a diferença não é grande se você tem um ganho de 5 mil, de 10 mil. Mas se você tem isso aqui como seu ganho absoluto, seu ganho total, uma diferença de R$ 100 é uma diferença grande, é uma diferença de mais de 10%, é 15% praticamente. É, cada um de nós sabe o quanto lhe falta. Onde é que aperta o sapato? Onde é que aperta o sapato? Exatamente. R$ 100 para determinadas pessoas não é nada. Para outras pessoas é muito, significa muito. É uma compra feita para uma semana num supermercado. É uma compra simples, mas é uma compra. São duas cestas básicas, das mais simples que existem. Das mais simples. Outro dia uma pessoa falou aqui mesmo na rádio. Disse o cara, disse, e como é que você está acompanhando esse negócio do mensalão? O cara disse, olha, eu só sei que está sobrando cada vez mais mensalão depois do meu salário. Ou seja, ele tem mês dele é o mensalão, né? Essa é uma frase célebre do Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, que nós que somos mais antigos lembramos. Ele dizia, cada vez sobra mais mês no fim do dinheiro. No fim do salário, é isso. Mas só para voltar atrás um pouquinho, ele estava falando que os aposentados são esquecidos. Fala sério, né, Mário? Mas o aposentado só é lembrado no dia 30, todo dia 30. É quando ele vai lá pegar o pagamento, aí só lembra do aposentado. Fora disso, é um lixo mesmo, realmente é um lixo, entendeu? Só lembra no dia 30. Ok, você aí que está na ponta da linha, ô Mário, o Marco Lagos. Sim, companheiro. Sim, você quer falar mais alguma coisa? Nós estamos caminhando já para o final. Fechar o seguinte, com relação à questão que foi dita sobre a questão do aposentado ser o esteio da família, a rima da família, realmente acontece vários tipos de coisa, desde aquele cara, daqueles jovens que não quer nada fora do Brasil, mas também existe também uma falta de qualificação muito grande, porque realmente, que você citou sobre a pesquisa, nós temos aí um índice cada vez menor do desemprego, onde está tendo um crescimento no país, a gente não pode negar, mas as pessoas, os jovens, não estão tão qualificados assim, né? Eu acho que precisa ter uma política ainda mais forte na elevação de escolaridades, porque se você trabalhar numa empresa subsidiada da Petrobras, tem que ter o nível médio. E muitas das vezes não tem. O cara é um soldador, um bom soldador, mas não tem nível médio. Mas ele não preenche o pré-requisito. É verdade. O nível médio, que é a exigência. Isso é um dos fatores também, a falta de qualificação, e acaba ele sendo pendurado. Com relação à questão dos empréstimos, a gente fica vendo, a gente tem familiares nossos também, né, aposentados, pensionistas. Eu acho que deveria ter a necessidade de tomar um empréstimo, existe não só na questão financeira das empresas financeiras, como também quem nunca tomou um empréstimo pessoal até outra pessoa por uma necessidade do mês. Isso existe. Agora, o que tem que fazer é controlar. Tomou um empréstimo, só vai pegar outro se acabar. Porque cada vez mais a ganância financeira, o capitalismo está atacando esses aposentados e está extrapolando. Eles têm maneira de quebrar as regras e ultrapassar os 30% que está estipulado. Ah, pode ser mais 10, mais 10, mas se pegar por fora você pega mais. Então tem que ter um filtro de segurança para não haver esse capitalismo selvagem em cima dos aposentados, e até muitas das vezes eles não têm muito conhecimento desse trâmite financeiro e acaba se complicando, ok? Ok, eu queria fazer um registro aqui do e-mail do Tito Mineiro, que é advogado, e que diz, contrariando a máxima de Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra, perfeito, as maiores centrais sindicais, inclusive a CUT, concordam para que imediatamente ocorra a votação alternativa tanto para o fim do fator previdenciário ou emenda aglutinativa ou substitutivo proposto pelo deputado licenciado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, que hoje está no Ministério do Desenvolvimento Agrário, chamada de regra 9585. Lembro ainda que essa indecisão governamental em digerir o mais rápido possível é questão fundamental e contribui para o inchaço da Justiça Federal com chuvas de ações em face da União, o INSS. Além de assistirmos a nível internacional, ressuscitando inclusive o movimento sindical num tema comum e crucial. É bom o Brasil livrar-se dessa preocupação maior de greves em cima de greves e em diversas categorias, sob pena de pararmos o Brasil nessa indecisão do governo em sinalizar com luz verde o acordo para início da votação do projeto A ou B, ou sob esse aspecto, por analogia, entendermos e concordarmos com a outra máxima de Nelson Rodrigues, de que toda mulher gosta de apanhar. Esse aqui é mulher, é o INSS. Também o ouvinte Antônio Alves de Souza, lá de Volta Redonda, que tinha tentado contato por telefone, o telefone caiu, entrou aqui pelo e-mail, disse, falei há pouco por telefone, mas não completei. Gostaria de saber do especialista de você, Reginaldo Matias, se nos casos de aposentados que contribuíram por 30 anos pelo teto, ou seja, 10 salários mínimos, e devido ao fator aposentou-se com 4 ou 5 salários mínimos, não há brecha jurídica para entrar com ação para rever essa diferença dos 5 salários contribuídos durante esse tempo pelo empregado e pelo empregador também? Ele bota aqui o empregador, que também é outra coisa que a gente nem está falando, né? Mas é verdade, também está nesse bolo aí. É verdade, com certeza não há brecha jurídica para isso, porque o INSS, depois de apanhar tanto, e apanhou muito durante muitos anos, especialmente dos advogados especialistas em previdência social, ele criou também mecanismos, essa praga chamada computador, que eu odeio, aliás, essa praga chamada computador fez com que o INSS se estruturasse, se instrumentalizasse. E hoje ele tem um controle feito através de um negócio chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse cadastro, de um determinado ano para cá, são lançadas todas as contribuições feitas pelos aposentados, pelos trabalhadores, melhor dizendo, na hora em que eles se aposentam, usa-se o CNIS. E, como eu disse antes, não há vinculação entre as contribuições que eram feitas, hoje nem são mais, em salários mínimos com a retribuição que não é feita ou não é prevista em salários mínimos. Você tinha dito isso antes aqui. É, né? O conceito, aliás, da Previdência Social Brasileira é um conceito que se estratifica num binômio, contribuição-retribuição. Contribuição de um lado, retribuição do outro, para aposentadoria por tempo de serviço, que hoje é aposentadoria por tempo de contribuição, assim se chama. Uhum. Só que eles só colocaram isso agora, depois que você tem uma gama de quase 30 milhões de aposentados, ganhando valores ínfimos, como eu disse, 78% recebem R$ 622. Então, agora mudar a lei é uma maravilha, até porque a lei é em prol de aposentados e do governo federal, é sempre em prol do governo federal. E o que ressurge daí é a velha tese que a gente debate sempre lá na ASAPREV, de que parece que o governo acha que o INSS, a Previdência Social, é dele. Não é. É do trabalhador, dos aposentados e das pensionistas. É mais ou menos como o FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, é mais ou menos como a questão do... Eles pensam que são deles esses valores. O fundo de garantia, o tempo de serviço, essas coisas. Eles acham que esses valores são deles. Vira para a propriedade do Estado. Aí criam instrumentos em prol deles, nunca em prol de nós, dos trabalhadores. O Antônio Alves, ele faz a pergunta, diz assim, não estamos sendo extorquidos quando ele propõe esse raciocínio que ele diz, e mais, ele diz que tem procurado advogados, mas ninguém aceita levar adiante essa causa. É uma causa inglória, hein, Reginaldo? Na verdade, eu acho que a gente está sendo extorquido, sim. Mas como os balizamentos das legislações existentes são muito restritos, a gente às vezes é obrigado a dizer, olha, não há saída para isso, mas há saída para aquilo. Nós lá na Japrev temos um grupo de advogados que eu gerencio. Eu sou gestor dessa área da Previdência Social lá na ASAPREV, e qualquer coisa que queira, a ASAPREV fica na Avenida Rio Branco, 156, edifício Avenida Central, salas 20, 21 e 2024. O telefone lá do Departamento Jurídico é 2262-3476, 2262-3476. A gente está sempre disposto a atender não somente aos associados da ASAPREV, da PEV tem mais de 20 mil associados, mas também ao público em geral. O público em geral vai lá e a gente costuma orientar. Nem sempre pode dizer que vai resolver o problema. Agora, cuidado que tem alguns guetos aí de alguns advogados que não são muito sérios e que pedem dinheiro antes de fazer a consulta. Ô Antônio, você então, que é de Volta Redonda, você pode fazer essa ligação interurbana aí, ligar para o jurídico e tentar um contato, agendar para você expor a sua situação. E eu gostaria também que o Mário Sérgio da Conceição fizesse a sua intervenção final, dizendo um apanhado aqui, o que que espera, né, a melhora dessa situação. Eu não espero muito não, mas eu queria receber, eu queria pelo menos receber de Papai Noel, tá me entendendo? Deitar e levantar no dia seguinte, no dia 25, com a notícia de que o governo realmente acabou com o fator previdenciário. Essa seria bom demais. Só você acredita em Papai Noel, você vai em cabeça de bacalhau. Só você, ninguém mais acredita. Matias, e ele não entendeu aquela sua. O governo, a ideia é que você levante no dia 25 de dezembro, pelo menos. Não precisa levantar com o fim do fator previdenciário. Se você levantar no dia 25 de dezembro, já é lucro. Tá bom. Já tá bom demais, né? Muito bem, o tema livre vai ficando por aqui. Hoje nós debatemos essa questão da mudança do fator previdenciário. É um assunto que merece outros desdobramentos quando essa questão for finalmente aprovada ou apreciada na Câmara e no Senado e no Congresso Nacional. Em resumo, nós vamos voltar. E quando for ao Executivo, nós vamos voltar para falar. Você quer falar alguma coisa? Só no finalzinho. Nós tivemos reunido lá em Brasília, agora em agosto, uma carreata lá, mais de 5 ônibus lá, e na qual o Marco Maia se prontificou em apresentar lá, mas chegou em cima da hora, se foi retirado de pauta, a mulher não atendeu, entendeu? E eu já sabia que isso ia acontecer. Eles vêm empurrando esse fator previdenciário já há anos, e eu tenho certeza, se os aposentados não fizerem movimento dentro desse país, com todas as associações, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, nós vamos ter que dizer para ela assim, nós somos aposentados, somos 74% de aposentados, e podemos dizer quem vai ser o presidente desse país. porque cada aposentado dentro de sua família tem quatro votantes. É, desculpa me falar com esse termo, mas ela tem que prestar muito bem atenção no aposentado. Palavra de político é igual a Papai Noel, ninguém acredita, só criança. Bom, eu quero agradecer a participação do Reginaldo Matias, consultor jurídico da Associação de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro, ao Marcos Lagos, que participou com a gente por telefone, secretário-geral da Força Sindical aqui no Rio também, e ao Mário Sérgio da Conceição, e tomara que ele consiga no dia 25 acordar com o fim do fator previdenciário como presente de Papai Noel. Ele é diretor previdenciário do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos. O Tema Livre tem a produção, agradecer aos ouvintes também, né? Agradecer aos ouvintes, principalmente ao Tito e ao Antônio Alves, lá de Volta Redonda, a participação de vocês também. E o Tema Livre tem a produção de Luciana Vale, assistência de produção de Maria da Glória Ferreira, operação de técnica de Vinícius Piedade, apresentação de Luiz Augusto Golo, a coordenação geral de Marcos Gomes. Amanhã nós vamos sair desse tema e vamos para o futebol, tratar da chave do Brasil na Copa das Confederações, que parece que é longe, mas é daqui a pouquinho, hein? Então até amanhã, um bom dia para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.